ela gosta de cerveja. Dançar em cima da mesa, essa mulher tira a concentração. Mas vê se não se apaixona não, porque o nome dela é diversão. Mas ela gosta de cerveja, dançar em cima da mesa, essa mulher tira a concentração. Mas vê se não se apaixona não, porque o nome dela é diversão. Vestido curto ela provoca tudo, dançando é um absurdo. Mas quando mexe a gata nem dá pra ela. Ninguém desvenda esse mistério, ela é um caso sério. Pra quem procura um romance com ela, culpa de um antigo namoro que só foi desaforo. Pagou caro por ser atenciosa. Hoje solteira ela só curte. Ai meu Deus, que saúde. Ela é um tapa na cara de invejosa. Agora aproveita o momento, engana no talento. Já não se ilude, hoje vive em paz. Não tá sozinha, tá vivendo uma carreira solo com participações especiais. Mas ela gosta de cerveja, dançar em cima da mesa, essa mulher tira a concentração. Mas vê se não se apaixona não, porque o nome dela é diversão. Mas ela gosta de cerveja, dançar em cima da mesa, essa mulher tira a concentração. Mas vê se não se apaixona não, porque o nome dela é diversão. Vene só tá a batida, que ela quer curtir, quer se divertir. Quer se divertir. Tênis só tá a batida, que ela quer curtir. Quer se divertir. Quer se divertir.